Na tarde de ontem, 27 de maio, o Ministério Público de Minas Gerais realizou uma reunião extraordinária para definir medidas de atuação frente à greve dos caminhoneiros. Devido à necessidade de providências urgentes por parte da instituição e à decisão do Tribunal de Justiça de Minas de manter o expediente, serão mantidas as atividades do Ministério Público em todo o estado. Também foi instalado o gabinete de crise do Ministério Público de Minas Gerais. O Procurador-Geral de Justiça, Antônio Sérgio Toné, é o coordenador do gabinete e fala sobre qual será o papel dele. Ontem nós nos reunimos, no domingo à tarde, e no final da noite nós decidimos pela criação de um gabinete de crise para contribuir, para ser um elo da administração com os promotores, com as promotorias de justiça, com as procuradorias afetadas e também um elo com os demais órgãos públicos do Estado, né, que estão trabalhando no gerenciamento dessa crise. Cada coordenador irá fazer um diagnóstico dos problemas, das principais ocorrências que estão afetando a população de um modo geral, para que possamos estabelecer condições aí de contribuir para ajudar o cidadão nesse momento de dificuldade. Nesse contexto, é importante que o Ministério Público adote medidas para a punição de abusos. É importante que abusos como a majoração excessiva de preços, a sonegação de medicamentos e outros itens que compõem aí o pacote básico do cidadão nesse momento de dificuldade não fique impune. Então é algo importante nesse momento também. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.